Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpa o atraso, que espero que não se repita mais a semana que vem. Eu queria hoje voltar bastante atrás e pensar novamente sobre as finalidades de todo esse trabalho e quais são as responsabilidades que uma pessoa assume pelo simples fato de estar assistindo esse curso. Um momentinho, eu tenho que fazer aqui uma adaptação. A ocasião desta explicação é fornecida por um aluno, cujo nome ainda não vou divulgar nesse momento, que organizou uma coletânea de textos meus, muito, muito bem feita, sobretudo dos textos que dizem respeito menos à situação política ou a temas filosóficos explícitos, mas que dizem respeito à existência humana nas condições do Brasil de hoje. É muito importante entender que uma cultura nacional não se faz apenas, vamos dizer, com belos trabalhos na área de filosofia ou de letras ou de ciências sociais. Não é com isso que se faz. Uma cultura nacional existe quando existe uma espécie de diálogo existencial, isso é, quando você tem um número suficiente de escritores, filósofos, cientistas, artistas bem qualificados, capazes de um intercâmbio existencial, ou seja, de uma espécie de diálogo sobre o significado da existência humana naquele momento e naquele lugar. Nesse sentido, não existe nenhuma cultura superior no Brasil hoje. Outro dia, um rapaz, inclusive, me escreveu dizendo: "Ah, você foi muito injusto com a USP, porque lá tem alguns filósofos de verdade, pessoas boas. Tem o Rolf Kuntz, que acabou de aposentar, que, aliás, é amigo meu. Tem fulano, fulano. E eles fazem um belo trabalho." Eu digo: "Bom, fazem um belo trabalho universitário. Quer dizer, são de trabalhos especializados dentro de uma área em que eles estão, mas não, de certo, não há diálogo cultural neste sentido." Tá certo? Eu reconheço que existem as pessoas, eu mesmo, aliás, até na lista dos nomes que ele fornece, eu notei a falta do Rubens Rodrigues Torres, que fez belos trabalhos sobre Schelling. Então, é claro que existem pessoas altamente competentes, devotadas, sérias, mas o simples exercício das suas funções profissionais dentro de uma universidade não cria alta cultura. Falta muito para isso, gente. Muito, muito, muito. Quer dizer, sobretudo, vamos dizer, o isolamento, a ignorância mútua, tá certo? Impede que exista esse diálogo. Por exemplo, o simples fato, vamos dizer, o desinteresse nacional sobre a figura do Mário Ferreira dos Santos durante 30 ou 40 anos, isto mostra que não existe alta cultura no Brasil. Onde existe alta cultura, uma obra como essa não passa despercebida, tá certo? Porque ela tem uma importância real para as pessoas. Quer dizer, é a vida nacional e é o conjunto da cultura, sendo observado por uma inteligência privilegiada, por um homem de uma sinceridade, de um valor extraordinário. Quer dizer, é claro que isso tem importância para as pessoas, né? Então, quando considerações de tipo meramente corporativo, profissional, burocrático, predominam sobre isto, e as pessoas ficam discutindo se o sujeito é filósofo ou não, porque ele tem diploma ou não tem diploma. Eu digo: "Meu Deus do céu, a que ponto nós baixamos?" Né? Isso quer dizer, sobretudo num país onde todos os filósofos notáveis não tinham diploma, o Mário Ferreira não tinha, o Vicente Ferreira da Silva não tinha, o Miguel Reale também não tinha, ou seja, não tinha diploma de filósofo, ninguém tinha. Então, por que levantar este problema? Por que discutir isso? É evidentemente por um interesse corporativo mesquinho da parte justamente das pessoas mais medíocres e tolas. Quer dizer, quando isso acaba predominando, isso vira um tema. Peraí, dá um mastigar para mim. Não, acho que está aqui atrás. E isso vira um tema de interesse, é porque a coisa baixou a um nível que está quase pré-verbal, você está entendendo? Então, quando você observa a cultura brasileira de outras épocas, você vê que tudo o que se fazia, o que qualquer autor fazia de interessante em qualquer área do conhecimento, repercutia imediatamente em todas as outras. De maneira que as pessoas compartilhavam a experiência de ser brasileiro naquele momento e compartilhavam a preocupação sobre o que significaria ser brasileiro no contexto geral da história humana, dos valores universais, etc., etc. Havia esta preocupação constante. Ou seja, havia uma troca de experiências humanas. Nós podemos... Como que acontece, por exemplo, sei lá, num grupo de psicoterapia, onde todo mundo conta a sua experiência, tá certo? Mas os outros estão interessados na experiência dele tanto quanto estão na sua própria. Não é isso? E isso no Brasil inexiste há muitas décadas. Tá certo? Isso se tornou impossível ou quase proibitivo. Então, na melhor das hipóteses, aquilo que se faz é julgado do ponto de vista dos interesses políticos de um determinado grupo. Por exemplo, quando o Ricardo Mussi fez aquela resenha dos meus livros, né, que saiu na Folha de São Paulo, aquilo é evidentemente, quer dizer, é um militante, um representante de um grupo que está examinando um discurso do adversário, né, certo, para ver em que isso pode ser útil para o seu movimento. Isso é o máximo que acontece no Brasil. Agora, você não vê um sinal disso ao longo de toda a cultura brasileira até os anos 60. Ninguém fazia isto. E quem fazia era considerado apenas um militante, um sujeito de segunda ordem, que não fazia parte, vamos dizer, da grande cultura. Então, onde o interesse é interesse, vamos dizer, político-partidário, isso está fora da alta cultura. Isso não faz parte da troca de experiência humana. Tá certo? E hoje, e note bem, o que o Ricardo Mussi escreveu a meu respeito foi a melhor resenha que se fez dos meus livros até hoje. Resenha cá entre nós de muito baixo nível, porque o sujeito chega à conclusão, ele lê dois livros do meu, chega à conclusão que o interesse maior do Olavo de Carvalho é a crítica cultural. Quando eu, já, anos antes, eu já tinha, né, numa apostila, explicado que a crítica cultural é o gatilho que dispara uma investigação filosófica. Ele é apenas o começo. Então, evidentemente, a crítica cultural corresponde àqueles escritos meus que são mais populares, que são publicados em jornal, ou que são ou a coisa que eu disse no meu programa de rádio, tá certo? E não a investigação de maior profundidade. Quer dizer, o indivíduo ele lê assim, o cardápio, ele acha que aquilo já é o jantar inteiro, tá entendendo? Então, essa, quer dizer, já é essa propensão quase automática, quase inconsciente, de reduzir os outros, tá certo? À medida, ao tamanho, à estatura intelectual do observador. Tá certo? Então, o Ricardo Mussi fez uma resenha direitinho, eu digo, ótimo! Hã? Resenha direitinho, meu filho, eu fazia aos 18 anos. Hã? Então, isto, quando o sujeito estuda, né, e chegou a ser um líder intelectual, ele faz aquilo que eu conseguia fazer aos 18 anos. Hã? Então, eu não estou exagerando, não é modo de dizer. Aos 18 anos eu fazia uma resenha tão boa quanto aquela, tá certo? Talvez até melhor. Para chegar nisto hoje, o sujeito precisa ter 20 anos de experiência como professor universitário. Né? Então, a situação cultural no Brasil ela é catastrófica, e isso significa que a situação humana também é catastrófica. Porque se você não pode sequer discutir a sua situação. Você não pode tomar consciência da situação. Não há palavras, não há um vocabulário suficiente, não há uma linguagem suficiente para você descrever a experiência humana de ser brasileiro. Meu filho, então, é o seguinte, não é que você está numa situação ruim. Está tão ruim que você não pode saber o que está se passando. Quer dizer, você está realmente num estado de coma. Se ele está num estado de coma, ele não sabe o que se passa com ele. Tá certo? E quando ele começa a tomar consciência, quer dizer que ele saiu do coma, ele acordou um pouquinho. Tá certo? Então, não há como exagerar isto. E, sendo esta a situação, não estranha que a situação social também seja calamitosa, que nós tenhamos esses 50 mil homicídios por ano, que sejamos o recordista mundial do consumo de crack, que sejamos o recordista mundial de casos de depressão e assim por diante. Eu digo, será que ninguém vai se preocupar com isso? Eu digo, não, ninguém vai se preocupar com isso. Por quê? Porque o Brasil é justamente nessa situação, ele se torna ainda mais um país de pessoas amedrontadas, que estão cada uma tentando se salvar a si próprio da situação e buscando uma garantia, um empreguinho, uma proteção, uma coisa assim. Todos são assim, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não seja assim, a não ser este que vos fala. Eu não sou assim. Eu era assim 30, 40 anos atrás. Percebi que não podia ser e mudei. Então, claro que todo mundo quer participar desse trabalho, acha bonito e se inspira por ele, mas quais são os critérios que orientam a sua vida? Então, se você não entende que uma situação dessa exige atitudes heróicas, exige sacrifício total da sua pessoa, ou como diziam os Founding Fathers, sacrifício da sua pessoa, da sua liberdade, dos seus bens e da sua honra. Você vai arriscar tudo isto. Eu não conheço ninguém que queira arriscar nada disso. Conheço pessoas até que querem participar do trabalho. Mas quando mexe com uma dessas coisas, a pessoa se aterroriza e começa a buscar outras soluções. Então, isso é, o problema é grande demais para pessoas pequenas demais. Então, por exemplo, se você entende que a situação é esta, e que não se trata de você realizar a sua vocação, de você encontrar a sua profissão, nem mesmo de você desenvolver o seu talento, tá certo? Mas de intervir beneficamente numa situação calamitosa, tá certo? Então você entende que você tem que ser movido nisso aí, não pelo interesse cultural, tá certo? Nem pelo desejo de se realizar, tá certo? Nem pelo encanto que certos temas e elaborações lhe despertam, mas por um ato de caridade, de compaixão. É isto que tem que nos mover. Nós temos que ter pena desses milhões de brasileiros que estão sofrendo à toa sem entender o que está acontecendo. Nós não podemos resolver o problema, nós não temos poder político, nem econômico, nem nada, mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos restaurar as condições de um diálogo que permita, então, a esse povo ter um pouco mais de clareza quanto ao que está acontecendo para ele. Isso porque sem essa clareza não há esperança nenhuma. Não adianta você vir com planos de restauração nacional, com plano de segurança pública, plano de saúde, tudo isso é besteira. Antes de você fazer os planos, meu filho, você precisa se tornar capaz de fazer o plano, capacitar as pessoas que possam discutir o problema. Isso é a única urgência que existe no Brasil. O resto é tudo besteira, é tudo derivativo, é tudo perda de tempo. Então, eu estou convocando vocês para uma obra de caridade, vocês estão entendendo? E quando o indivíduo entra nisso, ele tem que entender que ali ele vai ter que sacrificar tudo. Ora, não cabe a mim, evidentemente, dizer o que que você vai ter que sacrificar. Não cabe a mim tomar decisões quanto no que você vai trabalhar, do que você vai viver, aonde você vai morar, com quem você vai casar, etc, etc. Se eu tentasse tomar decisões desse tipo, então, seria a mesma coisa que dizer que a gravidade da situação me subiu à cabeça, eu fiquei louco, tá certo? E decidi, então, criar uma seita. Então, eu não tomo essas decisões e não gosto de que me coloque esses problemas pessoalmente. Quando o sujeito chega para mim dizer o que que eu devo fazer, eu falo, eu não sei, você resolve. Eu estou dando o critério geral no qual você deve se basear. Quer dizer, não sou eu que deve tomar essas decisões para você, tá certo? Mas você tem que tomá-las tendo em vista uma clara escala de valores. Eu vejo que a confusão moral na cabeça do brasileiro é tanta, tanta, tanta, tanta, que eles não conseguem distinguir as coisas mais elementares. Então, por exemplo, outro dia vieram me falar a respeito da conduta de uma pessoa que, pela conduta, se caracterizava evidentemente como psicopata. não precisa entrar em detalhes. E depois de tendo descrito essa conduta, vieram cobrar de mim que eu desse uma bronca naquela senhora. Eu digo, escuta, você quer que eu dê uma bronca numa psicopata e faça ela se arrepender? Hã? Quer dizer, você vem me dizer que a pessoa é um psicopata, portanto não tem sentimentos morais normais. Em seguida você exige de mim que eu dê uma bronca nela e a comova e faça a pessoa se corrigir. Isso é impossível. E note bem que os que vieram me cobrar isso estão entre os alunos mais inteligentes. Ou seja, os mais inteligentes são muito burros moralmente. É fácil você adquirir uma... Não é tão fácil assim. Mas é menos difícil você adquirir uma cultura literária, filosófica, relativamente ampla, do que você adquirir alguma lucidez, tá certo? Na vida moral real. Então... Sobretudo, eu vejo que as pessoas se corrompem quando, após terem tomado consciência da necessidade de voltar à religião, especialmente católica, ou cristã de modo geral, acabam frequentando grupos ou igrejas e acabam pedindo orientação para os padres. Eu não conheço um padre, com exceção do padre Paulo Ricardo, de um outro padre americano que eu conheço aqui, capacitado a orientar quem quer que seja. Ou seja, você participar desses grupos, você se envolver muito numa paróquia, não sei o quê, é um risco que você está correndo. Né? Então, evidentemente, o padre, quando abre a boca, você imagina que tem por trás dele uma igreja de 2000 anos e autoridade do próprio Cristo. Você imagina, mas você não sabe distinguir o seguinte. Ele só tem essa autoridade no que diz respeito a doutrina tomada na sua mais ampla generalidade e a moral tomada na sua mais ampla generalidade. Ou seja, o que ele pode fazer para você? Pode repetir a doutrina. É isso o máximo que ele pode fazer. Quando chega na situação concreta, eu digo a autoridade do padre é igual à minha. Ou seja, é nenhuma. Ele não pode dizer o que fazer. Ele também não sabe. E, em geral, os padres hoje sabem menos que ninguém. Incluindo os padres da aula conservadora. Você vê a confusão que está dando atualmente dentro dessa aula conservadora, porque uma parte quer se reintegrar na igreja pós-conciliar, outra parte não quer. Então tem aquela chuva de anátemas para os dois lados. É um espetáculo evidentemente degradante. Está na cara que essas pessoas não sabem o que fazer. Tá certo? Então, sobretudo, não sabem o que fazer com relação à situação específica de vocês. O que são vocês? São estudantes brasileiros, dentro de uma situação social e cultural muito peculiar, que nenhum desses padres estudou jamais. Eles não têm a menor ideia do que está se passando. Então, eu digo, só quem estudou esta coisa fui eu. Então, eu estou fazendo o melhor que eu posso para dar uma orientação geral, não individual, tá certo? A mais pertinente e cabível na situação. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim com a ideia de formar um grupo capaz de fomentar aos poucos a criação de uma nova camada de intelectuais no Brasil, consciente desta situação e imbuída dos valores morais necessários para efetuar, mais dia menos dia, uma intervenção benéfica no panorama. Essa intervenção que não é de natureza política, tá certo? Mas que é simplesmente um incentivo, um empurrão, no sentido de despertar nas pessoas o senso da responsabilidade intelectual por essa situação. A responsabilidade intelectual que consiste eminentemente num esforço brutal de entender o que está acontecendo e de explicá-lo da maneira mais clara possível. Ou seja, esta é a função dos intelectuais, quer dizer, dizer para a sociedade mais ou menos o que está acontecendo e mais ou menos qual é o leque de escolhas que nós temos pela frente. Tá certo? Hoje em dia não há quem faça isso. Você virá. Agora mesmo acabei de receber um e-mail que me diz, vocês lembram do Luiz Felipe de Alencastro, aquele professor de História do Brasil na Universidade de Paris e colunista da Veja, que assegurava que o Foro de São Paulo não existia. Onde está esse sujeito agora? Está no programa do Paulo Henrique Amorim, ou seja, está trabalhando para o PT. Isso quer dizer, ele não disse aquilo por ignorância. Ele era um colaborador do esquema. Mandaram esconder, ele escondeu. E é isso que as pessoas fazem no Brasil hoje, com o nome de curso de história, com o nome de atividade intelectual, e assim por diante. O senso de solidariedade grupal e partidária desta gente predomina sobre quaisquer mandamentos morais. O regulamento do PT está acima dos 10 mandamentos, está acima da aritmética elementar, está acima da lógica, está acima de tudo, pô. Ou seja, pelo sucesso do seu grupo, eles farão tudo. E acontece que a vida brasileira, sobretudo a vida mental brasileira, está hoje entregue na mão dessas pessoas. E quando nós dizemos, não pode ser assim, a coisa tem que voltar a um mínimo de sanidade, eu sinceramente eu espero que os meus alunos entendam que eles foram convidados a uma coisa que pode exigir deles uma mudança moral e existencial muito mais profunda do que podem imaginar num primeiro momento. Então, eu observo a evolução e aprendizado dos alunos, não pelo que eles dizem, não pelo que eles escrevem, mas pelas suas decisões na vida. Por aí que você. Porque as decisões reais, elas condensam tudo que o sujeito sabe. E se na hora de decidir ele apaga 80% do que ele sabe, para levar em conta só determinados pontos que são, vamos dizer, os mais atraentes ou os mais doloridos no momento. Então, significa que a consciência do indivíduo não está à altura dos seus conhecimentos. Quer dizer, conhecimento é uma coisa, consciência é outra. Conhecimento é aquilo que você aprendeu, né? Consciência é aquilo que está diante de você nas situações reais da vida. Ou seja, é o conjunto de referências que você tem para decidir na realidade. Isso é consciência. Então, a consciência aparece nas decisões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o estudo sobre Maquiavel, a minha pergunta essencial era o seguinte: qual é o horizonte de consciência do sujeito? Até onde ele enxerga e a partir de onde ele é cego? Então, é evidente que tudo que Maquiavel escreveu, ele sabe. Tudo que são conhecimentos que ele tem. É isto? Porém, para medir o horizonte de consciência, é preciso comparar uma coisa com outra. E é preciso ver se quando ele escreveu a página 30, ele ainda sabia o que ele escreveu na página 1. Ou se aquilo foi apenas uma inspiração do momento, que depois ele não leva mais em conta. Tá certo? Não se trata de buscar incoerências lógicas, porém, de buscar, vamos dizer, incongruências reais, quer dizer, existenciais. Coisas que o sujeito sabia que de repente ele deixou de saber, deixou efetivamente. Não é apenas cometer uma. Quer dizer, buscar incoerência lógica é coisa de vagabundo, não tem ocupação de gente do Orkut, tá entendendo? Mas, quando você tem incongruência efetiva, incongruência entre ações, ou entre decisões, ou entre propostas de ação, falou, opa, então aí o negócio ficou grave. Então, este mesmo método que eu usei para o Maquiavel, eu uso para observar a conduta das pessoas. Esse curso não tem exames, eu não dou nota para ninguém. Então, como é que eu avalio, o progresso das pessoas? Bom, uma boa maneira de avaliar pelas perguntas que eles fazem. Toda semana me mandam perguntas. E eu vejo que as perguntas têm melhorado muito. Ou seja, elas revelam uma consciência maior da complexidade das coisas. Em duas linhas, o senhor formula a pergunta, eu vejo que ele, por trás daquilo, ele está consciente de uma multidão de fatores, que se condensa, por assim dizer, naquela pergunta. Essa é uma maneira. A outra maneira é ver a conduta das pessoas quando está ao meu alcance. Tá certo? Então, é claro que aí eu tenho que agir mais ou menos por amostragem estatística. Eu vejo uns 5 ou 6 e daí tem que concluir a respeito de 50. Então, a margem de erro é muito grande. Então, por isso, não se trata de uma avaliação formal, mas apenas de uma informação que eu tomo para minha própria orientação e não para a orientação do aluno. Isso se refere, sobretudo, vamos dizer, às bases da sua vida econômica e social. Eu sempre recomendo às pessoas que não se mexam muito socialmente, ou seja, não se preocupem muito com, vamos dizer, as dificuldades econômico-sociais do momento, mas tentem fazer o melhor possível na posição em que estão. Ou seja, se você tem um emprego ruim, eu digo, bom, o emprego pode ser ruim, mas você não precisa ser ruim também. Quer dizer, você pode enobrecer aquele emprego pela sua conduta dentro dele. Você pode fazer tão melhor do que ele exige que você acaba vazando, por assim dizer. E quando isso acontecer, existe uma espécie de harmonia pré-estabelecida que abre um caminho para você. Isso eu digo isso com, ó, 65 anos de experiência. Isso acontece mesmo, né? Então, quer dizer, gaste as possibilidades do emprego em que você está, ou da situação social em que você está, antes de procurar uma melhor. Tente tudo o que você pode dentro do que você tem, tá certo? Antes de começar a reclamar e achar que a maldita sociedade não lhe deu um lugar tão bom quanto você achava que merecia, tá certo? Então, você precisa ver que a realização, vamos dizer, de obras ou literárias ou filosóficas de valor extraordinário não depende absolutamente da posição social em que você está. Às vezes, uma posição social muito modesta, que exige pouco comprometimento interior, pode ser a melhor possível. Então, agora, se você arruma uma vaga de professor de filosofia no departamento universitário, meu filho, você está cheio de compromissos, né? Você agora pertence a uma classe acadêmica, você tem um chefe, você tem uma congregação inteira que vai dar palpite no que você está fazendo. E você vai ser julgado por essa congregação o tempo todo. Será que isso é mesmo uma posição conveniente? Vocês viram, quando o Max Horkheimer criou a Escola de Frankfurt, a ideia era exatamente essa: não dá para a gente investigar certas coisas dentro do quadro da universidade alemã presente. Por quê? Porque está tudo muito arrumadinho, está tudo regulamentado e você não tem flexibilidade. Então, nós temos que fazer uma coisa fora da universidade. Por sorte, ele recebeu uma grossa contribuição, né, de um argentino. Você vê que coisa. A Escola de Frankfurt nasceu da exploração do terceiro mundo. O dinheiro veio da Argentina para fomentar a cultura na Alemanha. Então, é claro que depois a Escola de Frankfurt se comprometeu em mil correntes de influência não recomendáveis, mas a ideia inicial era muito certa. Quer dizer, ele viu que ele tinha que ficar fora de duas organizações: um, a Universidade Alemã; dois, o Partido Comunista. Ele falou: não posso assumir compromisso nem com um nem com o outro. Por quê? Porque ali eu vou ter que prestar satisfações. Então, a ideia desta independência, a ideia da necessidade de outro tipo de instituição, que não era nem universitária, nem partidária, apareceu para ele naquela circunstância. Falou: ah, para mim apareceu a mesma ideia na circunstância brasileira. Ou seja, nós não podemos nos comprometer com ninguém. Porém, embora não me caiba dizer aonde o aluno deve trabalhar, que emprego ele deve ter, etc, etc, etc, eu espero que o indivíduo leve estas coisas em consideração. Nesta antologia que o menino organizou, tem ali várias citações que eu fiz de escritores que mostravam que o seu único comprometimento na vida era com a missão de conhecimento e criação na qual ele estava envolvido, e que o resto realmente não interessava. É? Onde eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, nem com quem eu vou casar. Tá. Tem ali um diálogo entre o Jorge Luiz Borges e o Adolfo Bioy Casares. Ele diz, olha, nós realmente nós só estávamos interessados em descobrir a verdade, era só isso que nós queríamos, o resto não nos interessava. Então, bem, acabaram virando escritores de sucesso, mas houve escritores que não tiveram sucesso durante a vida, tá certo? Foram muito injustiçados durante a vida, mas cuja obra é importante porque ela contém aquele elemento da verdade da situação. Um exemplo é Lima Barreto, quer dizer, ele teve uma vida miserável. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque a situação de muita gente no Brasil é a situação do Lima Barreto. Quer dizer, o sujeito que está inqualificado intelectualmente, mas tem uma posição social inferior às suas qualificações. Então, precisa ver, bom, o que você vai fazer? Você vai tentar realizar o que você pode dentro da situação, ou o mais importante para você vai ser obter uma situação melhor primeiro para depois realizar os seus maravilhosos talentos? Na maior parte dos casos, este é o problema. As pessoas não dão o que têm porque elas acham que estão numa situação que está abaixo dos seus méritos. Não, se eu fosse pensar assim, meu filho, esse curso não existiria. Eu não ia ter feito tudo isso aqui. Eu falei, não, eu vou esperar que uma instituição me convide e me dê os meios para realizar o seminário de filosofia, daí eu o realizarei. Estaria esperando até hoje, tá certo? E nada disso teria sido realizado. Para realizar isso aqui, eu impus sacrifício a mim mesmo e a minha família, que vocês não imaginam. Sacrifícios não só sociais e financeiros, mas sacrifícios humanos. Né? Nós ficamos expostos à maledicência, a intrigas por trás. Vocês não têm ideia de quanto isso custa. Vocês não têm ideia de como é gostoso falar do Olavo de Carvalho pelas costas. Né? Sondar a vida privada dele, saber com quem que ele trepou, deixou de trepar, vamos descobrir os pecados, vamos descobrir o ponto cego do Olavo de Carvalho. Você não imagina como isso é gostoso. E quanta gente está dedicada a isso. Às vezes as pessoas que você mais confia. Então, quando você está diante de um público grande como este aqui, tá certo? Você está exposto o tempo todo. Mas os membros da plateia não estão. Eles podem cochichar pelos cantos o quanto quiserem. Nós fomos expostos a tudo isso e nós aqui, minha mulher, minha filha, sabe o quanto isso aí nos custou. Não estou me queixando, para quem sai na chuva para se molhar. Mas mediante esse tipo de coisa, você pode fazer com que anos de trabalho desenvolvidos com a mais séria das intenções, a mais sincera das intenções, tenham os seus efeitos completamente revertidos. Mesmo porque você está aqui no Brasil, assim, Leibniz dizia, e aliás o menino que organizou essa antologia, colocou lá uma série de frases de autores célebres que eu coletei. Além das minhas, ele colocou. E tem uma de Leibniz, que diz que a maior demonstração de mediocridade é você só admirar moderadamente. Isto no Brasil é considerado obrigatório. Se você admira um pouquinho mais, as pessoas dizem, é idolatria. É incrível. Você simplesmente dizer que o sujeito é um gênio virou idolatria. Uai, Goethe é um gênio, Shakespeare é um gênio. Você acende vela para Shakespeare? Você pede a intercessão de Shakespeare para você não ir para o inferno? Hã? Ou de Aristóteles? Não, você não faz isso. Então o que, que tem de idolatria dizer que o nego é um gênio? Mas no Brasil é assim. E nunca faltarão pessoas, vamos dizer, para ser os fiscais da sua admiração. Eu ver no Facebook quantos caras não entram lá para dizer: vocês só puxam o saco do Olavo de Carvalho, vocês são idólatras, etc. Não acontece isso? É. Vai dizer que isto nunca lhes dá aquela tentação de só admirar moderadamente? Não, vou admirar, mas aqui vou ter que fazer umas restrições para não dizer que admiro muito. Olha, eu não me lembro de jamais ter feito alguma restrição, né, certo? A Platão ou Aristóteles. Mesmo quando corrijo algum errinho que posso ter cometido, falo isso, não é uma restrição. A admiração não diminui por causa disso. É? Eu não estou querendo me fazer de superior. Você não imagina o número de pessoas que me escrevem dizendo assim: olha, eu até que gosto bastante de algumas coisas que você escreve, né? Mas falando num tom como se fosse um velho de 90 anos com experiência, né? Como se fosse o Meira Pena ou Paulo Mercadante, né? Com toda a sua experiência, julgando o trabalho do jovenzinho principiante Olavo, que começou agora. Olha, tem uma parte que está boa, a outra não está tanto. Quer dizer, é uma questão de tom, né? Daí eu digo assim: você está falando num tom de superior. Ele diz: não, jamais me faço de superior, eu sou uma pessoa tão modesta. Ou seja, chegamos a um ponto em que pessoas universitárias, pessoas que estudam, não são capazes de perceber o tom daquilo que eles mesmos estão dizendo. O sujeito é insensível ao tom do que ele fala e escreve. Chegamos nisso, minha gente. É? Eu digo, olha, eu acompanho debates internéticos aqui nos Estados Unidos a toda hora. A gente vê muita gente falando besteira. Mas este tipo de inconsciência radical você não vê. Quer dizer que se um sujeito fala num tom de arrogância, ele sabe que ele está sendo arrogante. Às vezes, propositalmente. Se você não domina o tom do que você fala, então você está realmente no pré-verbal. Hã? Outra coisa, quando, por uma coincidência, né, alguém age de uma maneira um pouco inconveniente e eu chamo a atenção do neguinho, seja pessoalmente, seja por internet, etc, etc, eu vejo que a reação geral é negar. Não, não fiz isso. E de por quê? Você não está sendo julgado, eu não sou seu juiz, eu não vou condenar você. É? Eu só estou querendo fazer você ver alguma coisa. Meu filho, eu sou um professor 24 horas por dia. Eu não sou juiz, nem interino. É? Eu não tenho a capacidade de julgar, condenar ou absolver ninguém. Eu só posso ensinar, porra. É? Então, se eu estou lhe mostrando alguma coisa, é porque é importante para o desenvolvimento da sua consciência que você perceba o que você fez. Note bem que eu nunca falo da conduta das pessoas, mas da interpretação do mundo que está por trás da sua conduta. Eu estou falando da sua consciência, não dos seus atos. Seus atos pouco me interessam, meu filho. É? Então, sobretudo, não me cabe corrigir você moralmente, mas cognitivamente sim. É? Quer dizer, as decisões e ações que são moralmente erradas, geralmente elas refletem uma imperfeição da sua consciência. E essa imperfeição, bom, essa é da minha alçada, isso é justamente... Olha, o horizonte de consciência, que é um termo e um conceito e uma técnica que eu mesmo inventei, né? De bom, isso é minha especialidade. Né? Quer dizer, olhar o que o neguinho escreveu, o que ele faz, o que ele diz, etc, etc. E demarcar ali o seu horizonte de consciência. Claro que é um empreendimento limitado e de validade muito relativa, totalmente experimental, tá certo? Mas é fundamental para você entender o que as pessoas estão fazendo. E se você não entende o que um sujeito está fazendo, como é que você vai tentar entender uma sociedade? Então, por exemplo, outro dia eu também comentei no programa, acho que eu comentei isso. Estava falando sobre essa discussão toda de moral sexual que existe, e eu disse o seguinte: olha, da dialética da atração sexual faz parte intrínseca e inseparável a repulsa. A atração por uma coisa subentende a repulsa por aquilo que nega ou destrói o seu objeto de desejo. Né? Então, por exemplo, se você É a história dos 7 anos de pastor, né? O sujeito está apaixonado por uma mulher e o pai diz: olha, se você trabalhar 7 anos para mim, você pode casar com ela. Depois de 7 anos, o pai, em vez daquela, oferece a outra filha. Ué, não é normal ter repulsa? Só que acontece que Jacó era um homem santo, então ele engole em seco e fala: tá bem, trabalho mais outros 7 anos, etc, etc. Mas isso é um santo profeta, não é qualquer um que pode ser. Você não pode esperar que todo mundo faça isto. Então, se você quer uma e se satisfaz facilmente com a outra, então você é um cara de uma leviandade terrível. Não é isso? Ou, às vezes, há circunstâncias. Quer dizer, você está querendo ficar sozinho com a sua namorada num canto para, né, curtir a presença exclusiva dela, e as pessoas ficam te empurrando para ir numa festa, para encontrar 1.000 pessoas que não te interessam. Ué, você não sente repulsa? Assim, e do mesmo modo, o objeto do desejo. Eu conheci um sujeito homossexual, né, era gaysésimo, assim, quatro cruzes, radical, intolerante, sem concessões. E aliás, era excelente pessoa. Foi um grande amigo meu. A mim ele sempre respeitou, nunca fez a menor insinuação. Me ajudou num momento de dificuldade. Tá. Mas ele dizia o seguinte: a única vez que ele tinha tentado fazer sexo com a mulher, ele vomitou em cima dela. Você quer manifestação mais clara de repulsa do que essa? Não existe. Então, isso significa o seguinte: se existe algum direito à expressão pública do desejo sexual, tem que haver o direito à expressão pública da repulsa. Só que é o seguinte: das pessoas que escrevem contra determinadas condutas sexuais, quantas estão conscientes da seguinte diferença? Estou escrevendo contra isto por motivos morais objetivos ou porque me causa repulsa? Hã? A expressão da sua repulsa não é mais digna nem mais nobre do que nenhuma expressão de desejo sexual, mesmo que seja atração sexual por uma tartaruga. Né? Então, é apenas uma coisa física, provavelmente hereditária, zondiana. Você gosta de umas coisas e repele outras. O teste de Zond não é você escolher aquelas carinhas, né? Qual que é o simpático e qual que é o antipático. Isto é, a simpatia e a antipatia vêm interligadas. Então, o seu padrão de simpatias e antipatias, ou de atrações e repulsas, bom, é a constelação da sua personalidade. Né? Então, é um negócio zondiano. Agora, eu digo, por que que o meu perfil zondiano seria mais digno ou mais elevado que o do seu fulano, seu fulano? Não é. Então, às vezes o indivíduo está escrevendo, por exemplo, está escrevendo um artigo contra o homossexualismo, o pentassexualismo, qualquer sexualismo que você queira. E está escrevendo a coisa mais certa do mundo, mais racional, mais correta, baseado na doutrina da igreja, em Platão, Aristóteles, etc, etc, etc. Só que ele usa a linguagem da repulsa. Então isso quer dizer que um sentimento baixo dele está se introduzindo dentro de um assunto onde não deveria. Quantas pessoas estão conscientes disto? Agora que eu falei, porque eu falei, todo mundo percebeu. Falou: ah, antes não percebia. É? Então, quando você pega um gaysista e ele lê aquilo, ele não vai prestar atenção no argumento racional que está subentendido, ele vai prestar atenção no tom. Porque é uma coisa quase instintiva no Brasil. A pessoa presta atenção no tom e não no que está sendo dito. E acredita que o tom é o conteúdo, ou seja, não capta o tom enquanto tom, mas enquanto conteúdo. Então daí saem gritando: ah, é homofóbico. Eu digo: mas isso é um diálogo de loucos. É? Agora, por exemplo, eu gostaria muito de treinar os meus alunos para que eles percebessem essas sutilezas e não caísse nessa esparrela. Então, bom, se você vai escrever sobre um assunto tão delicado quanto este, das atrações e repulsas sexuais, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você separar o argumento do tom, distinguir uma coisa da outra. Né? E saber que o argumento apropriado ele tem que ser logicamente adaptado ao tema, mas o tom tem de ser retoricamente apropriado à plateia. Hã? O que é a retórica, afinal de contas? Já Quintiliano já definiu isso aí. É a arte de você adaptar o discurso à plateia. Falar diferentemente para pessoas diferentes. Não é isto? Então, você vê aqui isto está ali no Evangelho. Cristo diz, para uns eu falo de uma maneira, para outros eu falo de outra. Hã? Então, hoje em dia as pessoas usam a palavra retórica no sentido pejorativo, eu digo, mas retórica é isto? Cristo está dizendo que você tem que fazer assim. Você não pode falar igual para todo mundo. Né? Então, se você está usando o argumento logicamente certo, mas retoricamente errado, você vai obter uma reação oposta. E olha, quando você está no certo, quando aquilo que você disse é verdade, é inegável e está no tom certo, então só as pessoas de extrema má vontade vão rejeitar aquilo. E a má vontade delas se expressará, tá certo, no tom psicótico das reações. Né? Não saberão o que dizer, então vão o quê? Vão apenas xingar. E depois de xingar, vão dizer que só eu estou xingando e não estou argumentando. Mas isso é batata. É? Outro dia, aquele seu Bertone escreveu um monte de coisa dizendo que eu sou Adolf Hitler, que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou isso, já alertando para a minha periculosidade. E no fim, diz, ele não tem argumento, ele só xinga as pessoas. Então, é evidente que o cara não se enxerga, ele não sabe o que está fazendo, está totalmente desorientado e está esperneando, é? Está roendo o pé da mesa. Tá certo? Então, uma exposição bem feita e séria terá que obter ou a persuasão do ouvinte ou esta reação, que é, mano, é inevitável, certa pessoa. Então, o que você escreve também deve ser assim. Né? Muitos já estão escrevendo em blogs, né, emitindo suas opiniões, etc, etc. Eu pedi que não fizesse isso, mas sabia que no fim ia acabar fazendo de algum modo. Eu só peço que moderem, não está na hora ainda de vocês atuarem publicamente. Né? Mas, uma boa maneira de medir se você está pronto para isto ou não, é saber qual é o critério que, vamos dizer, qual é a hierarquia de critérios que define as suas decisões básicas com relação a emprego, casamento, educação de filhos, etc, etc, etc. Então, se o sujeito disser, ah, mas eu sigo aqui os 10 mandamentos, eu sigo o magistério infalível, eu digo, você não segue de jeito nenhum. Digo, é impossível você fazer isso. Porque se você não tem uma ideia da escalaridade dos critérios dentro da medida humana, muito menos você vai ter da divina. Note que o que quer que você leia na Bíblia vem com um nível de generalidade máximo. Aquelas são palavras que vieram da eternidade. Isso significa que nenhuma daquelas palavras foi dita para a sua situação particular e concreta. Nenhuma delas. Nem foi dita para o seu tempo, para a sua época. Nem para a sua sociedade. Aqui nos Estados Unidos está cheio de gente que interpreta quando ele lê ali na Bíblia. Babilônia, ele lê Estados Unidos. Né? Então ele acha que todas as profecias dos profetas hebraicos são feitas para os Estados Unidos. Eu digo, olha, modestamente, eu acho que a Babilônia fica na Babilônia. Não é isso? E que para você adaptar esta profecia da Babilônia para os Estados Unidos, você vai ter que fazer uma série de mediações que são enormemente difíceis. E que, no mínimo, você deveria fazer com muito cuidado. Do mesmo modo, quando você lê os mandamentos bíblicos sobre o que quer que seja, você tem que saber que daquilo até a sua situação particular e concreta, ou a situação particular e concreta de quem quer que seja, há uma infinidade de mediações que tem que ser feita com sabedoria e com inspiração divina, meu Deus do céu. Hã? Isso quer dizer que se o próprio Deus não inspira a sua interpretação da Bíblia, meu filho, você vai parar longe. Agora, você pode pedir para Deus te inspirar. Eu digo, mas você tem certeza que você fez a sua parte do trabalho? Hã? Ou você está pedindo para Deus fazer tudo no seu lugar? Então, você já deve ter reparado que eu raramente faço interpretações bíblicas. E quando faço é com cuidado medonho. Entendeu, né? Mas o mundo está cheio de pessoas que fazem isso o tempo todo. E daí ficam uns aos outros se acusando de anátema. Dentro da igreja católica e da igreja protestante acontece a mesma coisa. Então, não há nada no mundo substitui, vamos dizer, uma compreensão intelectualmente diferenciada, intelectualmente elaborada, da sua situação concreta. Porque eu já recomendo isso desde o primeiro dia. Faça uma análise sociológica de você mesmo. Em que classe social você está? Quais são os hábitos e valores familiares que pesam sobre as suas decisões? Quais são as pressões familiares? Quais são os critérios morais, grupais, que estão subentendidos nas suas decisões? E uma vez que você tem todos esses dados na mão, você pode julgar isso à luz dos critérios mais intelectualmente elevados que você possa conceber. Se você não é capaz de fazer isso, então eu digo, pô, não, você não pode escrever, por exemplo, um romance ou um conto sobre a sua própria situação, porque o quadro sociológico vai estar errado. E quando a gente não tem a percepção sociológica concreta, tá certo? A gente apela ao estereótipo e se esconde por trás dele. Então, outro dia, por exemplo, eu decidi falar, vou rever o filme O Poderoso Chefão. Então, o primeiro filme é uma maravilha. Por quê? Porque o autor, Mário Puzo, um autor da história, ele conhece aquela gente. Ele sabe quem são os mafiosos. Ele foi, cresceu no meio deles. Ele sabe quem eles são. Está indo muito bem. Então, chega no segundo Poderoso Chefão. Bom, já entra um negócio de um bandidão, traficante, americano judeu, operando em Cuba. Ih, meu Deus do céu. Aí o cara não sabe mais do que ele está falando. Então ele vai para o estereótipo. O que é o estereótipo? O estereótipo é o seguinte. Os americanos dominavam Cuba e houve uma revolução que libertou Cuba do Batista e dos americanos, a Revolução Comunista. E foi tudo o contrário. Batista foi colocado no poder com a ajuda do Partido Comunista e foi derrubado pelos americanos, que daí abriram o caminho para o Fidel Castro. Evidentemente, nem o Mário Puzo, nem o diretor sabe disso. Como eles não sabem, eles não têm a vivência concreta, nem por experiência direta e nem por estudo, então você apela para o estereótipo. E naquele ponto, a narrativa só convence outro ignorante quanto ele. Mas para mim, soa completamente inverossímil. Não é isso? Quando chega, então, no terceiro, bom, daí que o negócio complica mais, porque aí tanto, pergunto eu, o que Mário Puzo sabe das intrigas da Igreja Católica? Ele não leu 3 livros a respeito. Eu já li um montão. E, ó, você quer saber disso? Em primeiro lugar, lê obras completas de Malachi Martin, para começar. Daí você começa a ter uma ideia. Depois você lê outro. Eu, sinceramente, eu li uns 200 livros a respeito. E eu sei da complexidade da coisa. Como ele não sabe, então, ele apela ao estereótipo. Quem é o culpado de tudo? O culpado de tudo são as grandes fortunas e a máfia. Então, a máfia e os milionários mataram João Paulo I. Mas é um estereótipo, evidentemente. Então, agora, se mesmo esses camaradas que têm todos os recursos de estudo, né, Mário Puzo tem dinheiro suficiente para comprar 10 bibliotecas como a minha, para botar 15 pesquisadores trabalhando para ele, mesmo esses caras não têm uma noção muito clara da sua posição na sociedade e, portanto, têm a visão errada de toda a sociedade, como mais facilmente isso não pode acontecer para vocês? Agora, é característico do Brasil o seguinte, do brasileiro o seguinte, tudo que ele estudou, tudo que ele sabe, ele encosta num canto e acredita que a sua vida particular obedece a outros critérios, critérios que são indizíveis e que não se aplicam ao restante da humanidade. Então, quer dizer, você entra no irracional completo. Eu digo, ué, o que que a sua vida tem de tão diferente que para ela tem que ter uma sociologia diferente dos outros? Ou seja, todos os seus conhecimentos são anulados na hora de você tomar uma decisão com relação a emprego, casamento, etc, etc, etc. Porque você acha que a sua situação é tão individual, né, que só você pode compreendê-la. E, bom, há situações que são realmente assim, que são tão particularizadas e tão individualizadas, que somente um gênio da psicologia pode compreender, mas não é possível que todo mundo seja assim. Em geral, os problemas que as pessoas têm são altamente padronizados e repetíveis. Eu, há muito tempo, não vejo entre os meus alunos nenhum caso que eu digo, não, isso é muito individualizado, é muito... Esse aqui tem que tomar cuidado. Não, isso dificilmente acontece. As pessoas vêm com problemas que são comuns a todos os outros e vivem situações que são comuns a todos os outros. Então, começo por fazer a sociologia de si próprio. Sinceramente, se você não é capaz disto, então nada do que você diga com relação à sociedade humana vale, você não sabe onde está. Agora, acontece que se você quer fazer isso, onde estão os documentos, né, que você vai usar para fazer a análise sociológica de você próprio? Estão na sua própria memória, imaginação, sentimento, etc, etc, etc. Ou seja, são indefinidamente falsificáveis. A não ser que você queira realmente saber a verdade, né? E a verdade, ela nunca é tão horrorosa quanto você teme e nunca é tão linda quanto você deseja. Ela é uma outra coisa sempre. Então, isso quer dizer que se o temor não é afastado, se o instinto de autodefesa não é afastado, se o desejo de autoglorificação, de auto-humilhação não é afastado, e não aparece em lugar disso uma tremenda curiosidade, você não vai conseguir. Qual é o problema de você querer saber mesmo? Então, por exemplo, aqueles que já se submeteram a algum tipo de análise, sabe que você vai ter que passar por muitas decepções a respeito de você mesmo para descobrir as coisas, mas hoje em dia eu não sei. Antigamente havia grandes psicanalistas no Brasil, hoje não tem mais. A profissão acabou, tá certo? Então, mas 30 anos atrás ainda tinha. E então aqueles que se submetiam à análise pegavam alguma prática disso aí e entendiam que não é para ter medo, que só vai fazer bem. Você descobre tudo a seu respeito, de todas as decepções, só vai te libertar. Então, também desta análise deve fazer parte, vamos dizer, a origem das suas crenças e das suas reações. as reações são mais importantes do que as crenças explícitas. Porque para saber o que o sujeito acredita mesmo, não basta ouvir ele dizer eu acredito nisso, nisso, nisso, nisso, nisso. É preciso ver as decisões que ele toma. Porque é nas decisões que ele coloca em ação as suas crenças reais, aquelas que são profundas, que estão ali, que são determinantes para a sua vida. Tá certo? Então, as reações e as decisões expressam as crenças verdadeiras. Né? Então, pensa bem, você é capaz de rever alguma decisão que você tomou, expressar em palavras a crença subentendida, e em seguida rastrear sociologicamente a origem daquilo? Se você não fez isso nunca, então faça. Porque é aí que vai começar o seu estudo das ciências sociais. Até lá é tudo só blá blá blá. Então, não deixa de ser engraçado você às vezes ouvir, temos aqui um professor marxista, né, ele explica as ideias dele, e você examina aquilo, tá, e você vê que ali estão, vamos dizer, os preconceitos mais bobocas de classe média. Os mais desprezíveis do ponto de vista marxista. Acho que não tem coisa que Marx desprezasse mais do que a classe média, da pequena burguesia. Então fala, bom, então ali você tem a quintessência da pequena burguesia acreditando que é marxista e tentando desempenhar esse papel e enganando outros pequenos burgueses que também iludidos pelas mesmas ficções interiores precisam daquela imagem, daquele espelho para dizer nós somos marxistas. Eu sei o que é o marxista, eu já vi alguns. E se você quer saber, hoje em dia, eu acho que o Antônio Negri é marxista. Os outros eu não sei não. No Brasil, tem alguns que pretendem realmente ser. E não tem falsidade nisto. Por exemplo, o Quartinho de Moraes, ele pretende ser um marxista. E não há falsidade, ele não é um classe média disfarçado. Né? Então é o seguinte, ele não tem cabeça para isto. Então ele precisaria. Não há o elemento, não há o impedimento psíquico, mas há um impedimento intelectual. Mesma coisa o professor Janotti. Agora ele não é mais marxista, agora ele é wittgensteiniano. A facilidade com que passou de uma coisa para outra já mostra que ele não era muito marxista no tempo que era marxista. Então, eu digo, olha, ninguém é marxista se não é um assassino revolucionário em potencial. Isso é básico, né? Você está disposto a matar pessoas pela revolução? Se você não está, se você não encara isso como uma coisa banal, você jamais será um marxista. Você não está dentro do estado de espírito necessário para isso. Então, você pode até querer ser quando crescer, mas você não vai crescer, você não vai chegar nesse ponto. Então, por exemplo, aquele pessoal todo da escola de Frankfurt, eles sempre acharam que eles eram marxistas, mas nunca foram. Então, você, eu contei para vocês a história do Theodor Adorno, como é que ele morreu. As menininhas foram fazer a revolução sexual na sala de aula dele, ele ficou chocadíssimo, achando que foi incompreendido, daí elas começaram a esfregar os peitos na cara dele, o velho ficou chocado e morreu. Teve um problema lá, um piripaque, logo na semana seguinte morreu. Então, quer dizer, ele não estava preparado nem para isto. Então, ele nunca foi um marxista. Ele queria ser, era um marxista em ideal. Tá certo? Então, quando eu falo desse nível de comprometimento do marxista, eu digo, nós também temos que ter esse nível de comprometimento. Tá certo? Não necessariamente de matar pessoas, mas de morrer. Então, pensa assim, fala, olha, aqui eu vejo 180 milhões de brasileiros sofrendo que nem os cachorros, tá certo? Levando bala perdida para todo quanto é lado, né? Vendo seus filhos se encher de droga, sem saber o que fazer, sendo enganados por uma elite de delinquentes o tempo todo, sem esperança de uma vida mais dotada de sentido. E eu tenho pena dessas pessoas, eu tenho amor por essas pessoas, né? E vou dar a minha vida para que as coisas não sejam assim amanhã. É esse o seu sentimento? É? Bom, esse é o meu. É? Não é patriotismo, porque patriotismo supõe, vamos dizer, um amor a valores históricos sublimes que se encarnam na história da sua pátria. Isso não há no Brasil. A história do Brasil não encarna nenhum valor sublime. É uma história vergonhosa do começo até o fim. É? Há homens, José Bonifácio de Andrade Silva, Mário Ferreira dos Santos, homens de enorme valor. Mas a história, como um conjunto, não encarna valores. Então não é patriotismo. É simplesmente amor e piedade por uma massa de pessoas. É? Uma massa anônima. Vocês assistiram o filme Tropa de Elite. Todas aquelas pessoas que vivem no meio daquela confusão, elas entendem o que está acontecendo. Tem alguma condição de entender? Falam, nunca. Estão que nem bichinhos. Que estão apoiando sem saber de onde. Isso não é de chorar, gente. É? Você ficar chocado com a violência é uma coisa. É, quem não fica? Você vê um tiroteio, você fica com medo. Então você está chocado com a violência. Eu digo, mas espera aí. Mas e aquelas pessoas que vivem isso o tempo todo? Eu, pouco antes de eu sair do Brasil, eu tive um encontro com alguns soldados do BOPE, graças a Maria Angélica Portugal, que é filha do meu falecido amigo Portugal, a qual era madrinha da corporação da PM Carioca. E ela marcou um jantar, ela disse, não, quero te apresentar umas pessoas. Eu cheguei lá, era a turma do BOPE. E eles começaram a contar as suas vidas. Né? Olha, faltou pouco para eu chorar. É uma coisa tão desesperadora, e tão sem saída, tão sem esperança, que a gente não pode ficar assim. Né? O que, que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Daí você começa a ver o tamanho da situação e vai medindo, até chegar naquele tamanhico do pouco que você pode fazer. E o pouco que eu posso fazer isso, eu não sou um político, eu não sou um líder revolucionário, eu não sou um general cinco estrelas. Eu só tenho um poder, eu posso explicar e ensinar. É isso tudo que eu posso fazer. É? Mas eu vou fazer isso até o fim dos meus dias, na esperança de que, se houver uma camada de pessoas qualificada para discutir esses problemas com seriedade, talvez se possa fazer alguma coisa. Ou seja, eu estou apostando tudo numa possibilidade de que surja uma discussão séria. Você vê que a que distância nós estamos, vamos dizer, da solução dos problemas. A distância é enorme. Eu não estou pensando na solução dos problemas, estou pensando numa condição prévia sem a qual não se pode nem pensar em solução dos problemas. Mas é o que eu posso fazer. E eu tenho obrigação estrita de dedicar minha vida a isto. E eu estou me dirigindo a pessoas na esperança de que elas tenham a sensibilidade para isto. Não adianta eu dizer para você, nós somos chamados para uma missão nobre, etc, etc. Não, isso aí faz para lamber a ego, tá entendendo? Missão nobre, coisíssima nenhuma. Nós estamos chamados aqui numa emergência, você está entendendo? Horrível. Eu não tenho que enaltecer a nossa missão. Eu até acho a palavra missão é muito... Eu não uso a palavra missão, mas eu uso a palavra obrigação, dever. É? Porque missão dá a impressão que você foi escolhido, Deus foi lá e descobriu o profeta Jonas, se chamou você para uma coisa. É? E precisa de Deus para chamar você para uma coisa dessa, porque você está vendo na sua cara. É? Ou seja, se você não é sensível nem mesmo à situação que está diante dos seus olhos, como é que você vai ser sensível ao chamamento divino? É? Deus fala com você às 3 horas da manhã, Zezinho, tá, você, vou dormir, pô. Então, não é um chamamento divino, não é uma missão, é uma obrigação óbvia, imposta por uma situação evidente. Você tem que ser sensível a isso. Se for sensível a isso, bom, talvez algum dia você tenha até alguma missão divina. Espero eu que tenha. É? Eu não tenho nenhuma. Deus não me chamou para coisa nenhuma. Eu estou fazendo isso porque eu vi. Em vez de eu considerar isso uma missão divina, eu digo, bom, se eu der o melhor de mim para isso, talvez até Deus me limpe dos meus pecados por conta da boa intenção que eu tive nisso. Você está entendendo? Se você foi chamado para uma missão divina, você já é um dos eleitos, olha. Eu não tenho essa pretensão não, meu filho. Né? Então, eu não vou usar essa retórica de vocês foram chamados para uma grande missão, porque eu ia estar enganando vocês. Né? Então, você imagina assim, sua mãe caiu da escada e está lá estrebuchando no chão, e você diz, fui chamado para uma missão divina, vou levar minha mãe para o hospital. Ora, porra, você é muito sem vergonha para pensar uma coisa dessa, é? Então, não é missão divina. É a pressão imediata das circunstâncias. Então, Ortega e Gasset dizia, a absorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Ou seja, você está vivendo dentro de uma circunstância concreta e ela diz para você o que você tem de fazer. Então, no caso brasileiro, olhe em torno, você veja a loucura generalizada, você veja a impossibilidade que os brasileiros estão de tratar de qualquer assunto de uma maneira razoável. Veja o número de ideias absolutamente loucas e psicóticas que estão. Quer dizer, a situação social já era ruim, daí vem meia dúzia de loucos militantes impor as coisas mais absurdas. Aqui também o pessoal tenta impor, só que é o seguinte, aqui você tem uma retaguarda cultural, moral e religiosa muito sólida. Então a coisa é pesada em confronto com a outra. Agora no Brasil não tem nada. No Brasil é arrombar uma porta aberta. Isso quer dizer que inovações revolucionárias, loucas, extravagantes, do dia para a noite, se incorporam na mente brasileira como se fossem mandamentos divinos milenares. Aqui, por exemplo, estão fazendo uma campanha em certas cidades, duas ou três, assim, que você tem que tratar os transgêneros como se fossem mulheres. Eu digo, bom, isso é obviamente impossível. Hã? Então, para eu tratar um transgênero como se fosse mulher, isso subentende que eu conheço a distinção anátomo-fisiológica entre homem e mulher e sei que não se aplica àquele caso. Para um sujeito poder ser um transgênero, é necessário que exista o sexo feminino biológico que ele possa imitar. Então, isso quer dizer que ser um transgênero é imitar uma coisa que fisicamente o nego não é. Então, isso quer dizer o seguinte, que dentro de um transgênero posso lhe dar um tratamento diferenciado de transgênero, mas não dar-lhe o tratamento de mulher. Isso é impossível. É? Você não pode ser obrigado a acreditar que uma mulher e um homem vestido de mulher são a mesma coisa. Ninguém pode ser obrigado a uma coisa dessa. Agora, você pode ser obrigado a fingir. E quando o fingimento é imposto por lei, você está numa situação absolutamente psicótica. Você é obrigado a dizer que você está vendo o que o chefe mandou ver e não o que os seus olhos veem. Você quer uma coisa mais grave do que essa? Então, isso quer dizer que a pretexto de você não maltratar ou não destratar um transgênero, você é obrigado a furar os próprios olhos e ver o que eles mandaram você ver. Ou seja, estão fazendo com você uma ofensa muito maior do que você poderia fazer com ele. Então, ademais, a campanha não distingue entre o transgênero verossímil e o inverossímil. porque tem transgêneros que realmente parecem mulher. Às vezes até mais femininos do que algumas mulheres que a gente conhece. Então não é difícil você chamá-la de senhora ou senhorita. Mas em outros casos é esteticamente impossível. Aquele sujeito, como é que chamava aquele que fazia? Sujeito horroroso que parecia? Quem? Não, não, não. Aquele que parecia vestido de mulher aí, fazia. Que entrou no. Forçou para entrar no banheiro feminino. O tal do Laerte. O Laerte, eu sou obrigado a chamá-lo de senhor doutor. Porque ele não parece outra coisa. Hã? Ele não se parece com uma mulher feia. Ele se parece com um homem feio. Então, só porque ele visita de mulher, tem que chamar de senhora ou senhorita. Fala, não, isso é uma violência psicológica tão grande e as pessoas estão aceitando isso. E não discutem sobre este aspecto. Discutem sobre o aspecto da moralidade sexual. Hã? Quando isso não tem nada a ver com moralidade sexual. Isso tem a ver com um estupro psicológico monstruoso. Então, o lado pior da questão desaparece e tudo é tratado na base, vamos dizer, do moralismo usual. Então, vamos dizer, este é um dos inumeráveis exemplos de absurdidades que estão sendo impostas e as pessoas ficam intelectualmente indefesas. Quando esperneiam com aquele moralismo baseado na repulsa. E se tornam ainda mais vulneráveis por causa disto. Ou seja, não estão dominando intelectualmente a situação. Não estão entendendo. E se você não entende a situação, é melhor você não entrar na briga, meu filho. É? Como a maior parte das pessoas não entende, elas ficam quietinhas. Eu digo, bom, mas ficam quietinhas para sempre. Não é assim, olha, eu vou ficar quietinho até eu entender. A hora que eu entender, eu saio para a briga. Que é a coisa certa para fazer. Então, todo mundo ou se intimida ou se encoraja para fazer besteira. Então, por exemplo, aquele artigo do Carlos Ramalhete, que nós fizemos um abaixo-assinado para defender a liberdade dele, etc, etc. Escrever aquele artigo é dar a cara a tapa. Porque é inteiramente baseado em sentimentos de repulsa. Ainda que usando de argumentos logicamente válidos. E assim como esse, muitos outros. São, vamos dizer, o sujeito entra nessas brigas para perder. Não está entrando para ganhar. Então, por exemplo, esses conselhos que eu dou para essas pessoas, às vezes elas ficam brabas. Elas falam, não, você agora está defendendo o gaysismo. Eu só falo, meu Deus do céu. Tem um artigo já escrito, que eu já faz tempo, em que eu digo que eu me sinto, eu não tenho dó de mim mesmo, mas eu me sinto como um médico que tivesse prescrito a medicação e depois encontro aquele remédio no armário, intacto, tá certo? No dia do enterro do paciente. Vocês não deram remédio? Não. É assim que eu me sinto. Então, apesar disso, nós temos conseguido muita coisa. Infelizmente, muitas pessoas entendem no sentido de que nós estamos fomentando um movimento conservador. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com perdão da palavra, que aqui na aula não é lugar de dizer palavrão, mas palavrão é só no programa, mas desculpa, mas eu estou cagando e andando para o conservadorismo. Eu não quero saber disto. Eu não estou interessado em fomentar um movimento conservador. Eu, quando aparecem movimentos conservadores, eu dou alguma força para eles. Por quê? Porque eles são minoria. E eu sigo ao pé da letra aquela máxima do José Ortega y Gasset. Prestad noblemente vuestro auxílio a los que son los menos contra los que son los más. Por no mínimo uma questão de equilíbrio. Tá certo? Mas ideologicamente eu não vejo como eu vou me petrificar numa ideologia conservadora. Isso não faz o menor sentido. O Rosenstock que tinha razão, ele dizia, eu não sei como as pessoas podem ser ou progressistas ou conservadoras, porque toda pessoa normal é progressista e conservadora ao mesmo tempo. Hã? Ele tinha toda a razão. Hã? Não é possível você querer mudar tudo e nem possível você querer conservar tudo. Ou é? Então, a gente tem que julgar as coisas conforme a situação concreta. Então, ademais, eu não vejo muito sentido em tomar posição quanto ao que deve ser feito ou não deve ser feito. O que deve ser feito ou não deve ser feito é muito posterior ao entendimento da realidade da situação. E o entendimento dessa realidade da situação mal começou. Tudo que eu tenho feito nesses artigos e até nas aulas, assim, ó, eu dou uma lambida no assunto aqui, outra ali, outra, mas falta muito. Eu mesmo digo, olha, para resolver esse assunto, você vê nos meus livros, está cheio de nota de rodapé. Metade das notas de rodapé são desse tipo. Olha, para resolver esse problema, precisaria isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Quer dizer, eu não estou resolvendo, eu estou sugerindo que se resolva e indicando linhas pelas quais aquilo poderia ser resolvido. Mas, para isso, tem milhares de pessoas trabalhando. Se você ler ali o Jardim das Aflições, você vai ver que ali nas notas de rodapé tem a sugestão de pelo menos 100 teses universitárias que precisam ser feitas. E que, evidentemente, eu não vou ter tempo de fazer. No livro de Aristóteles, a mesma coisa. No livro Filosofia Sem Inverso, a mesma coisa. Então, o que eu queria é abrir um leque, abrir um campo de dificuldades a serem resolvidas, de problemas a serem esclarecidos, e entregar isso tudo para vocês e dizer, olha, vocês têm o resto da vida para fazer isso, só que só vão conseguir fazer se entrarem no assunto com o sentimento correto. É normal que uma pessoa jovem esteja mais preocupada com ela e com o futuro dela do que com os outros. O jovem é egoísta. Demais, né? Todo jovem é egoísta. Ele acha que a vida dele, a autorrealização dele é tudo. O futuro da humanidade depende disso, né? E justamente isto impede que façam alguma coisa que preste. Isso corrói, esse egoísmo corrói a sua autorrealização. Nós só nos realizamos quando nós esquecemos, né? Eu me lembro do Dr. Miller na sala de espera do consultório dele, tinha um folhetinho. Devo ter esse folhetinho ainda. Em que ele dá uma orientação para os pacientes recém-chegados. Ele diz o seguinte: lembre-se que os seus problemas podem ter origens familiares, históricas, sociais, culturais, né? Naturais e cósmicas, que estão infinitamente acima da sua compreensão. Portanto, tenha paciência, vai devagar e faça isto, mais isto, mais isto. Mas dá alguns conselhos para ele e dizer: e se você seguir esses conselhos, você vai se esquecer. E na hora que você se esquecer, você vai começar a amar e aí você vai estar pronto para fazer alguma coisa. Então, olha o tamanho do problema que está em volta de vocês. Imagina a multidão de pessoas sem a mínima instrução, pessoas que não conseguem sequer falar, que estão no nível pré-verbal, né? E estão sofrendo sem saber de onde vem a chicotada, né? Essa gente precisa que vocês façam alguma coisa. Que vocês façam a sua parte, né? E você fazer a sua parte, bom, essa é a única autorrealização que você vai ter. Agora, não adianta você estar consciente disso se na hora de você tomar as suas decisões, né, você acha que o seu caso é muito diferente. E que você, eu tenho que resolver esses meus problemas primeiro. E não é possível. Olha, você só. A vida é movida por um negócio que chama motivação. Motivação é o motivo pelo qual você faz as coisas. Não o motivo alegado, mas o motivo real. Então, se a sua motivação não vem de suficientemente profundo se ela não expressa uma necessidade objetiva real, você vai com pouca força, meu filho. Você acha que os seus interesses pessoais, os seus probleminhas pessoais, eles são motivação suficiente para orientar uma vida, mudar o seu destino e lhe dar um destino melhor? Você acha mesmo? Hã? Eu conheço muita gente que ficou milionária. Como é que ficaram milionários? Eu digo, fazendo alguma coisa. Alguma coisa que não tinha nada a ver com eles. Por exemplo, Henry Ford ficou milionário, fabricando milhares de automóveis. Ele fabricou milhares de automóveis para ele mesmo? Ou será que ele, na vida dele, só precisava de automóvel, ele não precisava de mais nada? Não tem, ele só fabricou automóveis. Então, por exemplo, no Brasil existe uma discussão assim. A empresa deve visar somente o lucro ou deve atender a finalidades sociais? Ou seja, prestar trabalho, fazer assistência social, etc, etc, etc. Eu digo, mas só num país como o Brasil pode surgir uma discussão idiota como esta. A finalidade de uma empresa não é nem o lucro e nem fazer assistência social. É fabricar alguma coisa ou prestar algum serviço. Ou estou errado? Existe alguma empresa que venda somente a sua necessidade de lucro? Que ofereça, olha, eu preciso de dinheiro e, portanto, vocês vão dar dinheiro para mim. Alguma empresa faz? Não. Tem outra empresa que diz, nós não queremos ganhar nada, nós só queremos aqui prestar assistência social, ajudar todo mundo e nós não ganhamos nada. As duas hipóteses são absurdas, né? Então, a mim me parece, por exemplo, que uma fábrica de sabonetes fabrica sabonetes e esta é a sua função social. Se fizer tudo direitinho, pode ter um lucro. Se obter um lucro, ela vai fabricar mais sabonetes. E se der prejuízo, ela vai parar de fabricar sabonetes. Um escritório de advocacia faz o quê? Presta assistência aos delinquentes. Não é assim? Um advogado não pode prestar serviço só a si mesmo, não pode ser ele o único delinquente. Ele pode até ser um delinquente também, mas ele vai ter que servir aos outros delinquentes. Então, a finalidade de qualquer empresa é vender algum objeto ou vender algum serviço. E esta é a sua função social. O lucro é um efeito possível disso aí. Pronto, está respondida a pergunta. A finalidade não é nem o lucro e nem ajudar os pobres desamparados. Quem é que não sabe disso? Eu digo, no Brasil tem 180 milhões de pessoas que não sabem disso. E pior, pessoas que nunca pensaram nisso. Eu vi esse debate levantado milhões de vezes. Então aparecia discípulos da Ayn Rand defendendo o princípio do lucro. A empresa foi feita para dar lucro, para criar riqueza, etc, etc. Hã? Mas ela... Espera aí. Antes de criar riqueza, ela tem que fazer alguma coisa, ou não? Esta alguma coisa é a finalidade dela. A riqueza é um efeito colateral. É como também o negócio do prazer. São Tomás de Aquino explicava, vamos dizer, com aquela obviedade de tudo que ele disse, que o prazer é um resultado subjetivo de uma coisa que deu certo. Ele não pode ser objetivo. Por exemplo, se você faz sexo por prazer, eu digo, não, você já foi para a cama com o prazer? Não, você tem que ir com alguém. Esse alguém, você vai fazer alguma coisa que não é prazer, e esta coisa pode lhe dar algum prazer, pode também não dar. Tá certo? Mas no Brasil, acho que até já passou a moda, mas durante 20 anos as pessoas só falavam de prazer, prazer, prazer, prazer. Como se fosse objetivo. Eu digo, olha, você correr atrás do prazer, meu filho, é que nem você querer segurar o vento. O vento às vezes vem na sua direção, vem na direção boa, às vezes vem na direção má. O prazer também, às vezes vem, às vezes não vem. Não é uma coisa controlável. controlar são os seus atos concretos. Do mesmo modo, o lucro também não é controlável. Você não pode fazer um planejamento empresarial em função do lucro. É impossível. Porque o lucro é uma simples relação numérica que resulta de milhões de atos anteriores. Então, você vê, discussões como essa do lucro ou do prazer mostram uma alienação total. E, no entanto, no Brasil, a pessoa só pensar nessas duas coisas, só pensar em dinheiro e sexo, é considerado realismo. É claro que isso é um hospício, gente. E nós não somos as principais vítimas do hospício, nós não somos os maiores sofredores na brincadeira. Tanto não somos que nós temos ainda o lazer e a possibilidade de estar aqui discutindo isto. Então, isso significa o seguinte: que a miséria e o sofrimento não nos engolfou completamente. Nós não estamos totalmente submergidos, nós podemos estar por aqui, mas ainda estamos respirando, né? E por isso mesmo nós podemos enxergar um pouquinho acima disso. Tá muito bem. Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos recomeçar aqui. E tem a pergunta do Evandro Albuquerque. O senhor poderia falar mais a respeito das metanarrativas, seus ecos na atual cultura brasileira? Bom, essa ideia de metanarrativa entende que por trás, vamos dizer, das sequências de acontecimentos históricos conhecidos e também desconhecidos, existe uma história abrangente que dá conta da existência humana inteira, desde sua origem até suas supostas finalidades. Tá certo? Um exemplo de metanarrativa é a própria Bíblia, que mostra uma origem, um desenvolvimento da humanidade e um fim. Só que este fim, que é o juízo final, ele não faz parte da história, ele não é um acontecimento histórico, tá certo? Ele é o fim do universo tal como o conhecemos e a passagem para um outro plano de eternidade, onde todos os momentos do tempo são simultâneos, onde estão todos presentes, tá certo? Então, vamos dizer, é um outro quadro de referência totalmente diferente do atual conhecido, embora parcialmente imaginável pelos seres humanos. Quer dizer, a noção de eternidade, ela não nos é totalmente estranha, tá certo? Porém, existe uma série de outras metanarrativas, tá certo? Algumas de ordem mítica, como, por exemplo, a doutrina hindu dos ciclos, né, que até matematiza a ordem dos tempos, né, mostrando que toda a história humana se subdivide em certos segmentos perfeitamente quantificados, isso com bastante detalhe, tá certo? Porém, a mesma ideia de você quantificar períodos de tempo que ultrapassam a capacidade de imaginação humana, tá certo? Coloca a coisa num plano que tem que ser tratado claramente como mítico e não como uma coisa material. Todo esse pessoal da escola tradicionalista guinoniana usa muito essa doutrina dos ciclos num sentido, quer dizer, material, pretendendo localizar certos acontecimentos históricos dentro dessa escala dos ciclos. Eu acho sinceramente que isso não funciona, porque os ciclos têm, evidentemente, sentido simbólico e analógico, e tudo que pode ser interpretado num sentido pode ser interpretado no sentido inverso também, como, aliás, ensina o próprio René Guénon. Embora René Guénon diga que todos os símbolos têm uma interpretação direta, uma interpretação inversa necessariamente, e que você só apreende o sentido quando você leva em conta essa tensão dos opostos, é curioso que na aplicação da doutrina dos ciclos ele não leva isso em conta, né? Quando a gente fala, vamos dizer, o Kali Yuga, que seria o ciclo final descendente, né? Ele interpreta tudo ali em sentido descendente. Eu digo, mas espera aí, mas se os símbolos têm dois sentidos, que é descendente num, sob certo aspecto, é ascendente sob outro, parece que ele perde um pouco essa dialética nesse momento. Mais ainda, isso acontece no livro do. Livro, ali, por outro lado, é admirável, Gaston Georgel, Les Quatre Âges de l'Humanité, As Quatro Eras da Humanidade, dispõe essa teoria dos ciclos e a aplica a acontecimentos da modernidade. Outra metanarrativa, vamos dizer, é. A própria ideia, que surge mais ou menos no século XVIII, no século XVIII e XIX, a ideia do progresso humano, quer dizer, tudo está indo na direção de um progresso, de um melhoramento. Outra ideia ainda, a famosa ideia do Benedetto Croce, a história como história da liberdade, quer dizer, estamos indo no sentido da liberdade crescente. Né? Outra metanarrativa, a lei dos três estados de Augusto Comte, né, que passamos por três etapas, uma etapa mítica, no qual acreditamos em deuses, etc., etc. Depois, uma etapa metafísica, no qual acreditamos nas metanarrativas, e por fim, a fase positiva, na qual nós só acreditamos no resultado da ciência experimental. Não deixa de ser curioso que a lei dos três estados, sendo ela própria uma metanarrativa, ela faz parte do estágio metafísico e não do estágio positivo. Em termos de ciência positiva, é impossível comprovar a lei dos três estados. Então, na hora que ele apresenta a sua ideia positivista como uma superação da etapa metafísica, e no mesmo instante a subordina à etapa metafísica na medida em que ele apresenta uma metanarrativa. Se o Arthur Lacerda me ouvir, ele vai me xingar, mas o fato é que o Comte faz isso, ele não tem escapatória. Né? Só podemos acreditar nos resultados das ciências experimentais, então não podemos acreditar na lei dos três estados, porque não há possibilidade mínima de comprovação da lei dos três estados por meio científico. Então, outra metanarrativa ainda é o marxismo, com, vamos dizer, a sua ideia de que a história passa por uma série de etapas definidas por diferentes modos de produção, não é isso? Até culminar na passagem do capitalismo ao socialismo. Então, curiosamente, toda essa escola que se denomina pós-moderna, a característica mais pronunciada dela é que ela recusa todas as metanarrativas, tá certo? Acontece que não há nenhuma possibilidade de uma concepção da história sem alguma metanarrativa, tá certo? E, por outro lado, não há nenhuma possibilidade de você comprovar cientificamente qualquer metanarrativa. Então, as metanarrativas devem ser usadas, evidentemente, como símbolos de ordem mítica. E o símbolo, como dizia Susana Langer, é uma matriz de intelecções. Quer dizer, olhado o conjunto da história sob o aspecto dessa narrativa, começam a aparecer novos aspectos que sem ela não apareceriam. Por exemplo, a própria ideia de humanidade. A ideia de humanidade não existe sem a ideia, vamos dizer, sem a ideia monoteísta. É impossível conceber uma coisa sem a outra. Quer dizer, se não existe um Deus único, também não existe uma humanidade única. Mas, então, por outro lado, a recusa das metanarrativas não impede que, né, autores declaradamente pós-modernistas, né, tomem atitudes que subentendem, de certo modo, uma metanarrativa e subentendem, inclusive, que eles subscrevem a metanarrativa progressista. Tá certo? E se não há metanarrativa nenhuma, então qualquer progressismo cessa de fazer sentido, tanto faz do ponto de vista qualitativo, você ir numa direção ou na outra, se você não pode sequer falar vamos dizer, em progresso, em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento, todas as noções vão para as cucuias. Me parece que a coisa mais certa é usar essas metanarrativas, vamos dizer, como escalas simbólicas perante as quais, né, os acontecimentos reais são medidos. Qualquer tentativa de você encontrar uma unidade real, material na história humana, sempre falhou e sempre vai falhar. Né? E qualquer tentativa também de você se abster de qualquer metanarrativa também falha, porque senão você fica sem nenhuma referência de conjunto. Então essa aí é uma tensão. Não podemos viver, não podemos acreditar nas metanarrativas, mas também não podemos viver sem elas. A metanarrativa apocalíptica ela é diferente porque ela subentende uma passagem para a escala da eternidade, então não é propriamente uma metanarrativa histórica, ela é literalmente meta-histórica. Também o fato de que há uma passagem para a eternidade muda completamente o sentido mesmo da ideia de metanarrativa, porque a eternidade não é uma coisa que vem depois da história, a eternidade já está aqui, nós já estamos dentro dela. Quer dizer que a história inteira não passa de um segmento dentro da eternidade. E sem a eternidade ela não faz nenhum sentido. Vamos lá. Aqui, o Lúcio de Miranda observa muitíssimo bem. Ainda não vi nenhum livro que desse uma boa paulada nos tropicalistas. A história do movimento, a história crítica do movimento tropicalista. Como é possível que não exista isso num país de 180 milhões de habitantes que tem uma universidade em cada esquina? Ou seja, o que que significou aquilo? Né? Tem livros de autoglorificação do movimento tropicalista, o próprio Caetano Veloso, que é Verdade Tropical. Não é isso? E existe um outro artigo de jornal, né, que polemiza com eles, mas não só o tropicalismo, toda aquela fase, os anos 60, 70, 80, ninguém escreveu a história cultural, crítica e, sobretudo, a história psicológica desse período. Não tem nada sobre isso. Quer dizer, tudo isso aconteceu, foi guardado no subconsciente, continua influenciando as pessoas e não tem sequer uma descrição da coisa. Então, onde é que nós fomos parar, meu Deus do céu? É? Quer dizer, um país que não é capaz de contar sua própria história recente, não é capaz sequer de tentar. Às vezes você não tem os elementos para fazer uma narrativa histórica, você não tem a documentação, mas você pode fazer história imaginária, ficcional, que sintetiza ficcionalmente aquele período, né? Sintetiza pelo menos o modo de sentir das pessoas naquele período. Os últimos documentos que eu vi, de que davam algo. Que documentavam de alguma maneira o estado de espírito, pelo menos das classes letradas no Brasil, foram os livros que surgiam logo depois do golpe de 64, como o Quarupi do Antônio Calado e o Pessacha, a Travessia do Carlos Heitor Coni, que mostrava o estado de espírito da intelectualidade esquerdista e pronto, acabou ali. Nunca mais apareceu nada que documentasse o que é estar no Brasil, o que é ser brasileiro nesse período. Não tem absolutamente nada. Eu até pedi para um dos meus alunos, não vou dizer qual, mas ele sabe que é dele que eu estou falando, que documentasse com relação a este período, né, este fenômeno do amor da nossa intelectualidade ao banditismo. Que é uma coisa que surge em parte pela influência do Herbert Marcuse nos anos 60 e que deixou no Brasil marcas mais profundas do que em qualquer outro país. Até a respeito disso, escrevi o um artigo no Jornal do Brasil, Bandido e Letrado. O artigo já tem acho que 30 anos, sei lá. E até hoje ninguém tentou estudar isso. De como é. Olha, se tem uma coisa que é constante, quer dizer, na intelectualidade de esquerda no Brasil. É esse amor ao banditismo. Não, não vou dizer idealização do banditismo ou glamorização, como diz. Não, não tem glamorização nenhuma. Né? Glamorização tem aqui em Hollywood. Né? Mas o que acontece no Brasil não é glamorização. Quando você vê aqueles filmes do cinema novo, que mostram o banditismo, eles não estão embelezando o banditismo, ou mostram feio como ele é, tá certo? E insinuam que a sociedade é ainda mais feia. E que, portanto, os bandidos, de algum modo, eles são a expressão de um desequilíbrio estrutural, do qual eles não são culpados, tá certo? E, portanto, a culpa corresponde a um universal abstrato chamado a sociedade, tá certo? Isso aí é constante, isso aí é em todo lugar. E não tem um estudo sobre isso. Essa é uma das constantes mais claras da cultura brasileira, é essa. Eu digo, bom, se tem essa constante na literatura, no cinema, no teatro, etc., etc., como seria possível esperar que isso não se transformasse em realidade na própria sociedade, como acabou se transformando? É? Então, como isentar esses intelectuais e artistas todos da responsabilidade pelo estado de coisas? É absolutamente impossível. Quer dizer, é quando os pensamentos se transformam em realidade. como dizia o Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país se primeiro não estiver na sua literatura. Então podemos supor que aquilo que está na literatura, que pelo menos ocupa o espaço considerável na literatura, mais dia menos dia, estará na realidade político-social do país. E isso de fato aconteceu. E não tem um puto de um estudo que documente isso. Então, bom, então é o seguinte, o pessoal não quer entender a situação. Tá certo? Então, quando eu digo hoje, por exemplo, você tem que fazer a sua sociologia da sua própria situação social, né? Não é isso? Eu, bom, se você encontrar um professor de sociologia que seja capaz de fazer isso com relação a ele mesmo, eu te dou um doce. Eu garanto a você, o professor de ciências sociais nesse país não sabe qual é a posição social deles. Então é tudo blá blá blá, é tudo fingimento, é tudo, é baile do Scala gay, você está entendendo? É tudo palhaçada. Não é uma coisa séria, não há um comprometimento efetivo. E eu acho curioso que as pessoas queiram, né? Agora apareceu, alguém me mostrou uma entrevista do Paulo Coelho dizendo eu sou o maior intelectual do Brasil. Eu falo, mas por que as pessoas querem ser intelectuais no Brasil? Hã? Para entrar nessa palhaçada, eu falo, qual é a vantagem de ser o maior intelectual do Brasil, o maior intelectual de Vila Nhocunhé? É, né? Isso não significa absolutamente nada. Né? Então aí já é um... Se você quiser ser um intelectual brasileiro nos anos 60, bom, isso ainda significava alguma coisa, hoje não significa mais nada. Intelectual hoje é o Vladimir Safatra, o doutor Emir Sader. Não é isso? Quem quer ser... Né? Eu quero ser o maior intelectual do Brasil. Deus me livre. Eu quero ser tudo, menos um intelectual brasileiro. Vamos ver outra pergunta aqui. Aqui, Fernando Ferreira Júnior. Num dos textos da filosofia sem verso, faz referência a alguns grandes comentadores e estudiosos modernos de Platão, Stenzel, Taylor, Voegelin e Schorey. Só poderia fornecer uma lista semelhante a respeito de Aristóteles? Bom, de certo modo eu já forneci na bibliografia do estudo Aristóteles e Nova Perspectiva. Tá certo? Mas de cara, eu acho indispensável. Se você quer começar mesmo, começa a ler os textos de Eric Weil sobre Aristóteles. São textos curtinhos, mas são primorosos. Não perca o livro do Jean-Paul Dumont, La Méthode d'Aristote. Não perca os estudos dos dois Mancion, Augustin Mancion, Suzanne Mancion, que era a sobrinha dele. Tudo isso é de um valor extraordinário. Mas consulta a bibliografia lá do Aristóteles em Nova Perspectiva, que você vai ter tudo mastigadinho lá. Aqui o José Correia de Mello disse: achei essa sugestão da autoanálise de si próprio em termos sociológicos fantástica. Eu sempre tentei buscar algo semelhante a isso, mas sempre tive muitas limitações. Gostaria de saber como pode ser feito para se obter as categorias fundamentais referenciadas à realidade para o indivíduo se analisar sociologicamente. Olha, eu acho que quem articulou muito bem essa questão, vamos dizer, da vida pessoal com a sociedade, foi o Julián Marías. Julián Marías escreveu muitas coisas importantes sobre isso e podem ser um começo, mas é só um começo. De modo geral, seria interessante você ter uma ideia do desenvolvimento inteiro das ciências sociais. Tá certo? Então, eu acho, por exemplo, existe no Brasil, tem uma tradução brasileira, um livro muito bom, o autor chama-se Nicolas Timashev, com dois F. Publicado pela editora Zahar, talvez vocês ainda encontrem, chama-se Teoria Sociológica, é uma breve história e exposição das várias teorias sociológicas. O sociólogo russo Peter M. Sorokin escreveu várias resenhas das teorias, existe o livro dele, Novas Teorias Sociológicas, tem tradução brasileira pela editora Globo. Então aí você pega uma ideia da coisa inteira, mas não... cuidado para não perder o foco. O foco não é, não são as teorias sociológicas em si mesmas, mas as teorias sociológicas como instrumentos de descrição da sua própria realidade. Tá certo? Outra coisa que você pode fazer é você ler a grande literatura ficcional, a grande romance, e tentar tirar dali as categorias sociológicas que os autores estão usando para enquadrar os seus personagens. Tá certo? Em alguns casos isso é bastante simples, quando você sabe, por exemplo, que o autor é de uma formação marxista, como acontece, por exemplo, no Graciliano Ramos, quando você lê o São Bernardo, as pessoas estão claramente colocadas nas suas classes sociais de acordo com uma visão marxista, felizmente não muito esquemática da coisa, porque o Graciliano era um artista de verdade, e o artista de verdade tem mais em vista a situação concreta que ele está descrevendo do que as categorias abstratas. Mas, de qualquer modo, as categorias abstratas estão lá. Tá certo? Também é interessante você, na prática da leitura desses romances, você aprender a distinguir quando o personagem sociologicamente enquadrado é um ser humano de carne e osso ou é apenas um estereótipo. Não é isso? Por exemplo, no caso do... Você lê o Lima Barreto? Você vê que alguns personagens dele são maravilhosamente realizados e em outros não. Ele cai no estereótipo. É? Às vezes porque está com muita raiva da sociedade, queria caricaturá-la, então apelava para o estereótipo. Em outros casos, o enquadramento social é tão sutil e tão complexo que você vê que a coisa estoura com todos os estereótipos. Né? Um livro desse problema, vamos dizer, das classes e grupos sociais é muito claro, é o Leopardo, o Gatto Pardo, do Tomás de Lampedusa, né? Que foi feito depois do filme pelo Visconti. Vamos dizer, contradições dentro de uma própria classe, na classe social, que vê o seu fim próximo e se ajusta rapidamente a uma nova situação. Quer dizer, o aristocrata que casa o seu sobrinho com a filha de uma revista, um burguês enriquecido no comércio. Tudo isso existe, né? E tudo isso pode ajudar. Quer dizer, o número de conhecimento sociológico que você pode precisar para isso é praticamente ilimitado, mas isso é uma grande aventura. Por exemplo, escrever a história da própria família à luz desses critérios sociológicos, compreender a origem da sua família. Não que você precise escrever, porque isso aí seria uma obra-prima, pode levar muitos anos, mas pelo menos escreve imaginariamente. Eu nunca escrevi a história da minha família, mas eu sei, sociologicamente, sou capaz de analisar a coisa de trás para dentro, porque eu já pensei nisso muitas vezes. Se eu conseguisse escrever isso, eu seria prêmio Nobel de Literatura, não vou conseguir. Então, olha, por hoje já foi muito longe demais. Vamos deixar as outras perguntas para a próxima vez. Então, até a próxima, muito obrigado.